Eu estava aqui então... estudando ditadura militar. Muito chato. Oi? Eu estava aqui estudando ditadura militar. É muito chato. Nossa, eu imagino que drama que deve ser, mó barra, né? É. Essa coisa de escola deve ser muito complicado mesmo. Exatamente. A boca! Deve ser mó barra, né, cara? Desculpa. Anda logo, pô. Tá bom, então vamos lá. Então vamos. Então... Não, já chamei Moisés, mas já está vendo The Borings. Vendo The Borings. Só ele que assiste isso, cara. Que isso é muito chato. Muito, muito ah, chato. O Moisés também vai entrar? Eu convidei ele, porque ele é um cara bacana, eu gosto dele. Então quer ver esse tempo. Todo mundo gosta do Moisés. O negócio é que fala pra mim que eu só fui um dia. Que só ia ter 3 pessoas, agora eu me sinto enganado. Tá, mas eu sou o dono, posso fazer o que eu quiser. Vai se ferrar, então eu saio aqui, ó, tchau. Foi Jeff Feelings. Né? O trono é meu. Jeff Feelings total. Tá. O trono é meu, né? Trono de Ferro é meu. Fala galera, estamos começando mais uma edição do podcast do Viciado em Série, mas com um diferencial. Esse é o nosso primeiro podcast, versão Plus. Aí você vai me perguntar, mas Eduardo, o que é a versão Plus do podcast? Bem, todo mundo sabe que para os seriados, essa época do ano é uma época que não é que não tenha nada, mas é bem mais fraca, bem mais maré mansa para a gente que está acostumado a assistir 30, 40 episódios, 40 por semana. Mas... pra gente não ficar sem podcast, a gente vai comentar as séries que nós estamos assistindo durante a Summer Season e vamos comentar algumas notícias dessa semana, né? Algumas novidades, tipo a saída da Kate Walsh de Private Practice, novidades da quarta temporada de Glee, mas eu não vou ficar falando sozinho, comigo aqui hoje eu tenho ela, que é a dona desse podcast junto com o Moisés, que é ninguém menos que a Luana. Beleza, Luana? Hello, beleza. Esse domingo ensolarado. Uhum. Vamos falar de Glee, sei lá, mais o quê. Vamos ser felizes, é isso aí. Eu já tô feliz, gente, eu já tô feliz. Ah, que bom, que bom. E junto com a gente tem aqui o nosso Aspone, que ele entrou no podcast e não quer mais largar de jeito nenhum. Não quer mais largar esse podcast, que é o Igor. Beleza, Igor? Absurdo, Brasil. Não, dois absurdos. Primeiro absurdo, né? Luana não sabe pronunciar The Glee Project. Segundo absurdo. Eduardo me quer fora daqui. Então, continue. Eu não sei do que ele vai falar. Então, vamos nessa. É Glee e pronto. Tem titia Ryan, né? É Glee, então. É Glee. É tudo Glee. Então vamos lá, pra gente começar nosso podcast, a gente vai começar comentando um pouquinho das notícias que saíram essa semana. E a primeira notícia que a gente vai comentar nessa tarde nessa tarde pra gente aqui, né? Depende pra você, às vezes você tá assistindo de noite, de madrugada, de manhã. Que foram a lista dos indicados pro Teen Choice Award. Acabou de sair a segunda remessa de indicados ao Teen Choice. Fala aí, Igor, você que é rica. Assim, ó, Teen Choice Awards. A premiação mais rica de toda a televisão americana. Que é a premiação pra sua idade, né? Pra sua faixa etária. Algumas vadias tem que morrer, né? Vai. Ai, Deus. Acaba sendo a faixa etária de nosso amigo Igor aqui. Então, você deve estar se perguntando, mas segunda parte dos indicados é... Porque no começo, no finalzinho de fevereiro, saiu a primeira remessa de indicados. E nessa segunda parte, que foi agora, saiu na quinta-feira... Eles indicam programas que estreiam na Summer Season e programas de Mid-Season. É, programas de Mid-Season e programas de Summer Season. Aí vamos dar uma olhada aqui nos indicados aqui, que nós temos aqui. Programa de TV de verão. America's Got Talent, The Secret Life of American Teenager, So You Think You Can Dance, Teen Wolf e Workaholics. Eu confesso pra vocês que eu não assisto nenhum desses programas que foi indicado aqui. Pra programa de verão. Não assisto nenhum desses programas. O Igor assiste, tem cara de que assiste Teen Wolf. Claro que não, Brasil. Não, eu não assisto Teen Wolf. Mas eu já assisti Secret Life of American Teenager. E eu assisto So You Think You Can Dance. Eu acho essa maravilha. Muito melhor do que a versão do Fantástico, tá bom? Então, recomendo. Versão do Fantástico? Faustão, cara. Fantástico, não. Faustão. Eu não assisto. Não, mas... Não, mas a do Faustão não é So You Think You Can Dance, não. É Dance With The Stars. É, a do Faustão. É verdade. É, a do Faustão é Dance With The Stars. Então, vocês querem palpitar quem vai ganhar o programa de verão? Eu quero palpitar que essa programação é retardada, Brasil. Essa indicação aí, tipo, Secret Life of American Teenager, melhor programa de TV de verão? Que é isso, Brasil? Não é, não tem que ser indicada, entendeu? Daí eles colocam ali Teen Wolf. Eu não gosto de Teen Wolf, Brasil, tenho que admitir. Mas se for pra eu escolher alguém ali, eu vou escolher America's Got Talent, que eu gosto. Pô, às vezes eu vejo na Sony. Eu vou junto com a Luana, eu vou votar em Teen Wolf também, que eu acho que é Teen Wolf que vai ganhar essa categoria de programa de TV de verão. Eu também acho. Tem menininho sem camisa, as menininhas. Loucas, aí vai assistir Teen Wolf, né? O Moisés assiste Teen Wolf. Ele tá louco. Então vamos lá. Próxima categoria é Estrela de Verão. Aí a gente tem a Troian Belisario, que é a Little Silver Pfeiffer de PLL, ou a Spencer, né, de PLL. A gente tem a Chelsea Kane de Baby Daddy, mas o mais engraçado é que essa série não estreou ainda, né? Bom na cara de todo mundo. Como assim, velho? Exatamente. A série não estreou, ela estreia essa semana, acho que quarta ou quinta-feira. Ah, não estreou. Eu não assisti. A gente tem aqui a Crystal Reed de Teen Wolf, que eu também não faço a menor ideia de quem seja, porque eu não vejo. A gente tem a Ashley Rickards de Awkward, que é a Jenna. Ah, ela tem que ganhar. Essa tem a Shailene Woodley, de Secret Life of Blah Blah Blah Teenager. Não, a menina de Oxford tem que ganhar. Eu também acho. Incrível. E a série é incrível. É verdade, é muito boa, Oxford. Então, eu voto em Oxford também. Você... Mas deve ganhar a menina da série que não estreou, né? Porque ela deve ser muito boa. Porque ela deve estar. Exatamente. Eu não sei o que acontece com isso. Ou ali no Spotify. Vamos lá. Eu acho que sim, né? Eles vendem a programação. A série nem estreou. Como é que eles sabem se é bom ou não? Vai saber, né? É porque a coerência não deve ser uma coisa do Teen Choice Award, né? Exato. Assim, meu coração fica dividido entre a nossa Little Silver Pfeiffer, de PLL, e a menininha de Awkward, que elas são muito boas. Mas eu vou ficar com Awkward também. Eu prefiro também. Ah, a Silver Pfeiffer é chata pra cacete. E você? Eu gosto do namorado dela, que tá em Suits. só isso. Ai, meu Deus do céu. Ele é um bom ator, sabe? Ah, ele é um bom ator, né? Tipo o protagonista de Arrow, né? Tipo assim. Não, né? Não, cara. Pior que não. Pior que não? É, ele é fofo. É. Não, louco não. Não que nem o carinha de Arrow. Enfim. Então, você agora, Rico. O que você... Quem vai ganhar? A Ashley Wickard, obviamente, de Awkward, porque não tem ali competição. Tudo então, bem. Então vamos lá. Menos a... Ah, menos quem? A Troian, de Pretty Little, né? Quem não gosta da Spencer. Menos a Spencer. Então, Spencer tá numa pegação forte com o menino Toby, né? Depois a gente... Ah, gente, Você tá perdendo muitas pegações fortes em PLL, daqui a pouco a gente vai comentar tudo de PLL. Então vamos lá. Astro de Verão. Quem? Aonde? Quem? Bauman, de Secret Life of Blah Blah Blah Teenager. Jean-Luc Bilodeau, de Baby Daddy, que também não estreou. Michael Ullie. Você que não tá entendendo? Eu que não tô entendendo. Michael Ullie, de Common Law. Acho que a Luana vê essa série. Eu sei, já para. Darren Kagasoff, de Secret Life também. E o menino lobo de Teen Wolf. Eu não tenho opinião sobre essa categoria. Eu tenho. Eu que gostaria que o Michael ganhasse, porque eu assisto a série Common Law. E ele é boa. Engraçado, mas quem... É boa. Adoro. Mas quem vai ganhar vai ser o carinha de Teen Wolf também, eu acho. É, pode ser. Pode ser. Você, Igor, o que você acha? Mas eu acho bom. Ah, eu não tenho opinião sobre essa categoria, não assisto ninguém. Tão bom na cara da sociedade. Vamos lá. Melhor vilão. É. Tio Klaus. Ah, esse é o melhor de todos. Tio Klaus de Vampire Diaries. Vai ganhar, né? Eu tenho certeza. Tio Klaus de Vampire Diaries. Rainha Regina ou Rainha Vagina, como Igor disse no último podcast. Once Upon a Time. É. Mona. PLL. É. A Vadia do Apartamento 23. E Georgina, que sempre aparece no episódio final de Gossip Girl. Cara, tá apertado isso aí, mas eu acho que... Fala, Lu. Mas eu acho que o Klaus vai... Não, eu acho o Klaus melhor. O Klaus e a Marina, né? Mas tá meio apertado isso aí, não sei. É, eu... Não sei quem vai ganhar. Fala, Rico. Gente, eu achei muito... Tá muito ruim aí escolher, né? Pode ser o tio Klaus, barra Tyler. Pode também ser a Rainha Vagina. Que a atuação da Lana Parrilla, aliás, foi muito foda nessa temporada de Once Upon a Time. Então, mas a Vadia do Apartamento 23 também é ótima, gente. Mas eu vou de Lana Parrilla, Rainha Vagina, por causa que eu adoro Once Upon a Time. Muito bom. Então, a Lu votou no Klaus, que com certeza vai ganhar, porque todo mundo é putinha de Vampire Diaries. O Rico votou na Rainha Vagina. E eu, cara, como eu sou do contra, eu vou votar na Georgina, que aparece em todos os episódios finais de Gossip Girl pra ela ganhar. Entendeu? Voto mesmo. É bom, né? Que ela volta sempre. Vota sempre. Exatamente. Então, lá, próxima categoria. Atriz que roubou a cena. É Caroline, de Vampire Diaries... A querida Queen Fabray de Glee. Alguém que eu não sei de Modern Family, Sarah Hyland. Acho que é. Eu ainda não terminei de ver a temporada. Boom. É. Francia Raiza de Secret Life, que eu também não faço a menor ideia de quem seja. E o Casey Wilson de Happy Endings, que é o Max, eu acho. Ele. Eu acho que é o Max. Eu voto. O que é a Queen? O que a Queen tá fazendo aí? A Queen nem aparece em Glee direito. Só tadinha! Tadinha! Ela só aparece pra se fuder. Fala sério. Mas nessa temporada, Lu, ela ficou paralítica. Fez, fez aquela cena muito emocionante lá do episódio do Michael Jackson, que cantou Never Say Goodbye. E depois teve a despedida com o querido... Eu pulei essa parte. Com o Tia Su. Que absurdo. Ah, nesse tipo de Tia Sul. Gente, Celinho, rapidinho. Só eu que achei esse episódio do Michael muito chato. Porque não, eu também muito... achei. Foi muito chato. Eu achei muito chato, cara. Eu falo, né? Melhor episódio, menino. Melhor episódio de onde, né? É. Melhor episódio de onde, né? Mas tudo bem. É... Eu não tenho opinião nisso não, gente. Eu acho... A Carol Arden nem essas coisas também. Mas vai ganhar, tô... mas vai ganhar porque nego é putinha de vampiro. Vai ganhar. É. Ou ela ou a menina de Glee. É. É, eu vou votar em Queenzinha. Você, Igor. Ó, a Candice claramente vai ganhar, né? Mas eu vou na Sarah Hyland de Mother Family, né? Eu adoro ela. Ela é a Hayley Dunphy. Tá. A guriazinha padrinha. E ela é muito fofa na série. E eu acho ela demais. Não, olha como a vida é engraçada, né? Eu vejo Modern Family, tá certo? Tô milhões de episódios atrasado da terceira temporada. Mas, tipo, eu não sabia que a atriz é a Hayley. E eu não vejo Vampire Diaries e sei que a atriz é a Caroline. É, e o melhor... Não, e o melhor, aqui a gente tá na categoria atriz que roubou a cena, e eu li aqui Casey Wilson, e eu disse que é o Max. Eu ia até comentar, mas eu não sabia se Max ia ser um nome feminino, então... Não, Max é o gay mais macho da televisão, cara. Você não tá entendendo. Então vamos lá, então. É, ator que roubou a cena. É, Max Greenfield, de New Girl, eu não vejo... É, Gabriel Mann, de Revenge, Michael Trevino, de Vampire Diaries, Dawson, de Vadir Apartamento 23, e Damon Wayans Jr., de Happy Endings. Eu fico em dúvida aqui, porque pra mim eu tenho dois favoritos, eu vou votar nos dois, que é no Dawson e no Nolan, de Revenge, que pra mim eles roubaram a cena fácil. Lu? Cara, peraí, tô me perdido. Ah, eu acho que o carinha, né, o lobinho lá vai ganhar, né, de Vampire Diaries, o Michael, né? Porque, né, sabe, tem um apelo feminino aí, ai, garotinhas loucas, garotinhas de 13 anos, né, Igor? Ai, meu Deus. Ficam loucas com ele, então provavelmente ele ganha. Vai, Igor, fala aí. Vocês tudo uma morte, gente. Vocês têm que morrer. Eu vou. Absoluta certeza nessa premiação de Max Greenfield, de New Girl. O garoto dominava a série, tá bom? Nem devia se chamar New Girl, devia se chamar New Boy. Ele foi o Schmidt de New Girl. Cara, essa série é muito chata, vamos combinar. Cala a boca, sapatinha. Eu vou fazer que nem eu fiz com o Kaique semana passada, que nem o Front, que fala mais alguma coisa de New Girl. População inteira ama New Girl. Essa série é muito chata. É muito série de retardado mental. É muito série. Você tá tirando a camisa, que é o carinha que tá falando isso. Eu não vou usar palavras de baixo calão agora, tá bom? Nem pode, o horário não permite. Exatamente. Então, você vota no menino de New Boy. Isso. A Lu vota no menino lobo de DVD. Sim. E eu tenho duas chances de ganhar, porque eu votei no Nolan e votei no Dawson. Bom, então vamos lá. Melhor estreia da temporada. Não confie na Vadia do Apartamento 23, A Nova Garota Débil Mental, Vingança, Smash e o Fator X. Melhor estreia, com certeza, foi Revenge. Ridículo. Melhor estreia da temporada foi Revenge, pra mim. Cara, pra mim nenhuma dessas foi melhor. Que merda. Vota na menos pior, Luana. Não sei. Vota na que você tem menos raiva, então. Vota na que você tem menos raiva. Não sei também. Então vota numa que não tá na lista. Temporada, tá. Cara, a gente criou muita coisa, eu vi muita coisa. Eu vou votar em Once Upon a Time pro Igor ficar feliz. Ai, meu Deus, vocês são tudo Vadia, né, gente? Tem muita série boa ali. Não confie na Vadia, é uma coisa maravilhosa. New Girl, maravilhosa. Bollywood, maravilhosa. The X Factor, minha gente. Foi ruim. Mas assim, essa nova temporada com a Britneyzinha e com a Deminha vai ser uma delícia. Vai ser muito melhor. Muito bom. Mas assim, eu vou ficar dentro dessa lista com Não Confie na Vadia do Apartamento 23, que teve aquela cena maravilhosa da... Tocando harpa? Aham. Não acredito, ó. Eu fiquei... fiquei rindo o dia inteiro com aquela cena. Hoje tá dia da família 27. Então, vamos só pra conferir, então. Igor votou na Vadia do Apartamento 23, eu votei em Vingança, e Luana votou em Once Upon a Time. Próxima categoria, atriz revelação. A gente tem a Caroline, de Duas Vacas Quebradas. A gente tem a Sutton Foster, de Bunheads. Eu não sei como é que pode ser considerada atriz revelação, a série que teve um episódio, né? Mas tudo bem. A gente tem Katharina McPhee, de Caminho das Índias. Hannah Simone, de Nova Garota. E a menina loura de Apartamento 23. Igor, você vota em quem? Eu tô ainda meio indeciso com essa categoria, né? A Betty Burst teve cada episódio sensacional em Two Broke. Katharina também foi ótima em Smash, principalmente naquela cena da season finale, foi maravilhosa também. Hannah Simone, não faço menor... Ah, tá, sei, sei, sei. Hannah Simone é a amiga vadia da Jessie. Ah, tá, isso porque você assiste a série e não sabe quem era, mas tudo bem. Mas eu não relaciono o ator com o... Não, eu te perdoo, porque eu também não sabia que a menina que faz a Hayley é aquela fulana lá de cima. Tá, então, whatever. Eu vou ir de Bad Birds, com certeza. Então, você vai com a Caroline. Exatamente. Eu vou votar em Caroline também. Eu vou votar em Caroline também. E você, Lu, você vota em quem de atriz de revelação? Caroline, uma das avulsas de Bunheads... É. Katharina McPhee, a menina de New Girl, que ninguém sabe quem é, ou na menina loura de Apartamento 23. Cara, e falar em Bunheads, eu gostei, gente, da série, achei legal. Mas eu não sei quem é essa pessoa que tá falando aí, então. É, pra mim também eu não tenho muita opinião nisso, não. Pra mim é tudo mais ou menos. Então vota na atriz revelação da temporada pra você, então. De novo, né, minha gente? Tá abrindo muita exceção pra essa garota. Eu posso. Aquela coleguinha que faz a... A chapeuzinho vermelho de outro ponto, sabe? A Ruby. Então, isso, temos um voto. Ruby. Um voto para o Ruby de Ruby Once Upon a Time. Então, virou putinha de Once Upon a Time, Brasil. Então, vamos lá. Se agradar, então você para de reclamar, hein? É isso aí. Não falar mal disso tudo aí que você gosta. Tá parada mesmo. Então, vamos lá. Última categoria do Teen Choice Award. Ator revelação. A gente tem o Daniel de Revenge. Príncipe Encantado de Once Upon a Time. É, Jake Johnson de New Girl. O menino que cheira o sovaco de Awkward. E Lamorne Morris de New Girl. Eu vou ter que votar no... Vou votar em ninguém, porque eu não gosto do Daniel. Eu acho ele um péssimo ator e eu não vejo nem... Ah, não, vou votar no menino que cheira o sovaco em Awkward. Pronto, acabou. Vai, Lu. Ah, eu gosto do carinho, do príncipe. Mas só que... Eu não acho ele o ator revelação, não. E nem o carinha de Awkward, então não vou votar em ninguém. Eu não tenho ideia. Enquanto... Não, enquanto O Igor vai votar, Luana, eu vou te dar um bom motivo pra você votar no menino de Revenge. Eu vou te dar um bom motivo. Beleza? Igor, em quem você vai votar? Eu vou votar em Jake Johnson de New Girl. Eu foi muito bom. Mas também não foi essa maravilha, entendeu? Por causa que gente boa em New Girl era só a Jess e o Schmidt e a Ceci. Então, vai nele, né? Eu não gosto da atuação do Charming, não assisto Revenge, não assisto a Walkport, e aquele Lamorne, que é a pessoazinha lá que entrou depois da premiere, que tiveram que mudar, porque o carinha era de Happy Ending, daí ele teve que voltar e entrou aquele cara, não gostei dele, ele não segurou o personagem, só lá no finalzinho que ele ficou legalzinho, então vai de Max de New Girl. Max de New Girl? Max. Eu não achei o motivo aqui pra Luana votar no menino de Revenge, eu não achei. Mas depois você joga aí, Luana, Joshua Bowman no Google e bota no modo desativado. Max não, que... Oh, eu sou drogado, cara, é Nick. Tá, Lu? Aí talvez seja um bom motivo pra você votar nele depois. Então, tá aí. Esses são os indicados ao Teen Choice Award. É, a premiação vai ser no dia 22 de julho e deve passar aqui no E, no E, ó, no E Entertainment Television, deve passar, né? Então, próxima notícia dessa semana, notícia relevante ou não, né? Que o Weeds foi cancelada, né? Essa temporada, a oitava que vai estrear, vai ser a última da série, né? A série do Showtime, que conta a história da mãe que, para poder sustentar os filhos, acaba vendendo maconha e se envolve em altas confusões com uma turminha do barulho, né? Weeds acabou de ser cancelada pelo Showtime. Alguém vê o Weeds aqui? Eu assisti as três primeiras temporadas. E aí? É, né? Boa, mais ou menos, assim, teve umas oscilações, mas até onde eu assisti foi legal. Mas deixa eu contar uma história. Tava lá no meio de Weeds, da terceira temporada, daí uma vez eu esqueci de baixar um episódio, depois quando eu notei, quando eu vi a revi do episódio, eu vi que eu não tinha assistido, daí eu parei porque eu esqueci da coisa, daí eu vi que eu não precisava mais de coisa, eu também tava lotado de série, então eu desisti de Weeds, mas é isso aí, né, cara, Weeds tinha que ser finalizada por causa que a série já tava ali na... A oitava temporada vai ser a última. Muito tempo, assim, de planejamento. A série teve uma ótima jornada, mas tudo tem que acabar. Diga-se Lost e diga-se Smallville. Olha, você viu... Supernatural ainda não aprendeu. Olha, não fala de Supernatural na frente da maior fã de Supernatural do universo. Não fala, não fala. Acho que não, hein? Entendeu? Ela te dando maior moral com Once Upon a Time e você falando mal de Supernatural. Sou traíra. É. Você vê o Weeds, Luana? Eu nunca vi. Então, quem se importa, né? Pra quem assiste Weeds, a nova temporada de Weeds estreia no dia 1º de julho, o primeiro episódio da última temporada. Então, próxima notícia é... Kate Walsh confirma sua saída de Private Practice após o fim da próxima temporada. Né, que é a sexta e última temporada. Pra quem não sabe, tava rolando meio que um impasse aí se a Kate Walsh voltaria pra sexta temporada de Private Practice e se ela continuaria na série após os 13 episódios que foram encomendados pela ABC. E nessa semana, a Kate Walsh confirmou num programa de televisão que os 13 episódios dessa sexta temporada de Private Practice são os últimos dela como a doutora Edson Montgomery, né? É, eu não acompanho particularmente Private Practice, acho que ninguém aqui da mesa acompanha. Mas aquele negócio, ela saiu de Grey's pra poder ser a protagonista da série e Grey's perdeu um pouco da sua graça. Eu acho que se ela também sair agora de privadinhas, a série acaba, né? Até porque a ABC fez muitos cortes de custos, né? Nessa temporada nova de privadinhas, até por isso que a temporada vai ter apenas 13 episódios. Eu acho que melhor, já que sabe que ela não vai voltar, que não tem final, melhor pegar e encerrar a série, ou ela faz participações em Grey's, ou tchau pra doutora Edson, né? Então, é isso. Ninguém aqui vê privadinhas, não, né? Não. Cara, a série... Eu acho que só um episódio que foi de Grey's, tá? Que passou no onde a série ia começar, sei lá, não tem que fazer episódio com ela e, cara, a série que eu saiba era dela, entendeu? Era a personagem dela, pelo que eu acho que eu vi o piloto, eu não lembro. É, mas, se eu não me engano, Lu, o piloto de Private Practice foi dentro de Grey's, que ela foi pra Los Angeles conhecer essa parada aí, então. Acho que foi isso. Tipo, é sobre, meio que sobre ela, né? Então não vai ter muita graça. Sei lá. Sabe, né? De Grey's e continua aí, né? É verdade. Pra vocês. É. Então vamos pra próxima notícia, que são as novidades pra quarta temporada de Glee. Sim, sim, sim. Titia Ryan deu uma entrevista pro TV Guide essa semana, onde ele contou algumas coisas da nova temporada de Glee, dentre as quais ele confirmou que todo mundo que saiu da série vai... Todo mundo que se formou vai voltar pra nova temporada, né? Então vai todo mundo voltar. Finn, Santana, Mercedes, Queen, Mike Chang, todos vão aparecer. Ele disse que não sabe quantos episódios esses personagens vão aparecer, mas ele sabe quais são as histórias deles. A única personagem que vai aparecer em todos os episódios da nova temporada de Glee vai ser Liazinha Michele. Sim, Rachel vai aparecer nos 22 episódios de Glee. Então isso quebra meio que aquela coisa que ele tinha falado há um tempo atrás, que seria um episódio em Nova York, um episódio no colégio. Acaba que vão ser meio que se passando ao mesmo tempo, né, Nova York e no McKinley High. O que você acha dessa notícia, Lu, que Rachel vai estar em todos os episódios de Glee? Uma merda, né? Odeio ela. Tadinha. Cara, eu parei de gostar de Glee. Quer dizer, eu nunca gostei, né? Mas eu gosto mesmo por causa dela. Porque ela é muito chata. Eu odiei o final por causa dela. Porque eu não achei justo aquele final, entendeu? Todo mundo meio que ferrou, ninguém conseguiu muito que queria, só ela, porque ela é a Rachel. Cara, eu não gosto dessa menina, da Michelle. Eu acho que ela não canta essas coisas também, a voz dela é muito irritante. E, quer dizer, ela canta, mas a voz dela é muito irritante. E a série, sei lá, cara, parece que a série é só dela e eu não acho justo. Tem um monte de gente que canta melhor, que atua melhor e não tem espaço na série. Porque é tudo pra ela. Não acho legal. Não gostei. Não vou ver nem. O que você achou, Igor, de Liazinha Michele tá em todos os episódios de Glee? Whatever, né, cara? Não assisto Glee. Não acredito! Bom. Estou sozinho nessa. Então, assim, eu assisti Glee Projects porque é uma coisa muito melhor do que Glee. E assim, eu vi uma notícia alguns meses atrás de que todo esse elencozinho que se formou sairia e iria entrar o coisa. Até me vem isso daí, uma bomba de bosta na minha cara. Fiquei putinho, tá bom? Por causa que assim, o que é Glee? É uma série sobre losers. Losers, um colégio. Que é um coral. Mais ou menos assim, né? Uhum. Então, agora a Lea Michele vai ser tipo uma Katherine McPhee, que vai ter que conseguir algum papel na Broadway ou em alguma produção. Vai ficar lá em Nova York, não vai conseguir de primeira, não vai conseguir de segunda. Vai conseguir um meio termo na terceira. E vai continuar, né? É previsibilidade total. Então eu vou defender Glee agora. O que acontece? Glee tá aí há 3 temporadas com esse elenco de personagens. Se você tira todos os personagens de uma vez e deixa só a professora Shu e Su, vai criar meio que uma estranheza. Porque, bem ou mal, a Rachel, o Finn, o Kurt, a Santana e a Queen são personagens de muita expressão na série. Então, eu até entendo que Titia Ryan disse que ia fazer uma coisa e depois ele mudou. Então, beleza. E a Rachel não vai dar uma de Katherine McPhee, porque ela ainda vai estudar, cara. Ela vai pro colégio, lá pra escola de arte estudar. Ela vai pra universidade. Então, eu até acredito que nessa temporada todo mundo apareça. Mas se houver uma quinta temporada de Glee, acho que não vai rolar esse monte de gente, não. E pode ser que até role um spin-off pra Rachel. Eu acredito nisso. Acredito piamente nisso. E nessa entrevista também, perguntaram pro Titio Ryan o que ia acontecer com o Finn, né? Porque ele foi pro exército no final da temporada. Ele disse que esse é o grande segredo do novo ano. Eu que assisto Glee, nossa, eu tô morto de curiosidade pra saber o que acontece com o Finn, né? Por mim, ele podia ter um Finn mesmo e não aparecer mais na série. E ele falou um pouquinho das novidades, que ele tá super feliz de fazer a série em Nova York, e das participações da Kate Hudson e da Carrie também. Ele tá super feliz demais. Né? Mas vamos esperar pra ver, né? Glee só volta na metade de outubro. Eu tô feliz pela Lea Michele, pela Rachel tá na temporada, que eu gosto dela, ao contrário da Luana. Apesar dela ser um pouquinho assim, é a risada diabólica de Luana ao fundo. Odeio, né? Morra. Daquele do mesmo tipo que você odeia animais? Eu odeio animais. Tá registrado. É um pão na cara da sociedade. Tá registrado. Eu odeio filmes com animais, é diferente. Igor, o que, que ela disse no, há duas edições atrás do podcast? Eu não gosto de animais. Ai, gente, que mentira. Eu tenho uma gatinha tão fofa que eu amo. Não fui eu que falei isso. Um absurdo. Disse que não gosta de animais. Isso é uma pouca vergonha, cara. Mas eu gosto de animais. Mas eu odeio a Rachel. Ai, gente. Então é isso. Vamos pra nossa última notícia aqui. Que algumas renovações de elenco. Renovações não, né? Atualizações nos elencos de séries que vão estrear, de coisas que vão chegar. Uma dessas novidades é que a Ashley Tisdale, a eterna Sharpay de High School Musical, vai estar em dois episódios de Sons of Anarchy. A gente também teve a Chapeuzinho sendo promovida a personagem fixa de Once Upon a Time. Mas aí eu faço a pergunta pra você que vem. Cara, ela apareceu em 17 episódios de 22. Ela já não era fixa, não? Não. Ela dava um sorrisinho assim, cara. Ela dava um sorrisinho. Entregava um cafezinho, entregava uma comidinha, mas era só isso. Não. Só isso. Aí tem aqui também que acabou de se juntar ao elenco de American Horror Story uma tal de Brittany Alford. Ela fez Skins US. Como eu vi 10 minutos de Skins US, eu não faço a menor ideia de quem seja ela. Né? Vi 10 minutos. Ela era a versão da Mia, não. Daquela lourinha da primeira temporada, que eu esqueci o nome dela agora, gente. Pecado. Ah, tá. Tô ligado. Tá ligado? Então, eu esqueci. Tinha probleminha. Isso, aqui tinha probleminha. Acho que eu falaremos por causa dessa foto aqui que eu tô vendo que é. Ah, então, quem se importa, né? É. A série... Não, a série dessa essa temporada de American Horror Story vai ter 500 personagens, né? Que a cada semana... Quem ficou do elenco do... Do elenco original? Eu sei que ficou aquela mulher que ela é diva, que ela ganhou vários... Gente, eu não lembro o nome de ninguém. Eu só fumei. Ela é muito diva, que ganhou Emmy e tudo. Ganhou de ouro, sei lá. Não sei. E... O daquele quinto, né? Quinto, não sei qual é o nome dele. É quinto. Não vou fazer a piadinha do sexto, sabe? Pode ficar tranquila. E eu ouvi falar que vai ganhar um personagem. Isso. Ah, que eu ouvi. Assim. É, quem ficou do elenco da temporada passada foi a Jessica Lange, né? Que era a Constance. Ficou o Tate, também ficou. Ficou aquela mulher que fez o papel de médium. Aquela médium também tá no elenco. E o Zachary Quinto. E já tinham anunciado já o Adam Levine também na nova temporada, né? O Tate era o queridinho da população, né? Sim. Tate é incrível. Cara, eu ainda acho que eles tinham que continuar a história da primeira temporada com o filho do Tate e Mega Evil. A mulherzinha lá. O filho Mega Evil delas. Isso. Exatamente. Eu acho que ia ser muito legal. Se soubessem, claro, né? Continuar. Não, não sei. Mas essa história do filhinho Mega Evil já tá sendo utilizada há tempos em True Blood. Ai, meu Deus. A filha da R. Da mulherzinha lá que passou. É o menininho que arrancava a cabeça das bonecas? Isso. Renezinho? Exatamente. E olha que eu não vejo True Blood, hein? Brasil. Foi um absurdo. Olha, não vejo True Blood, hein? Tô sabendo. True Blood tá uma merda, você tá perdendo nada. Daqui a pouco a gente vai chegar em True Blood, daqui a pouco. Então vamos lá. Smash ganhou um elenco depois de mandar 4 embora, acabou de ganhar um ator novo. É o Jeremy Jordan. Quem foi embora? Eu tô perdida. Quem foi embora? Foi demitido o Ellis, foi demitido. Ah, esse claro, né? O Michael foi demitido. Quem é o Michael? Michael é o DiMaggio. O DiMaggio. O DiMaggio. Ah, tá. Tadinho, o DiMaggio. DiMaggio foi demitido. Dev foi demitido também, não vai mais fazer dancinhas. Né? Uhum. E também foi demitido o... Me ajuda a lembrar, Igor. Foi demitido também o marido da Júlia. Da Júlia. Ah, todo mundo sem significância. Mas só faltou de o filho retardado, né, gente? Só faltou demitir o filho da Júlia, faltou demitir. Todo mundo insignificante, pra mim tá tudo bem. Aí depois dessa limpa toda, a série contratou agora um ator novo, que é o Jeremy Jordan. Ele foi, né, não sei se tem muita relevância, né? Ele venceu o Tony Awards desse ano como melhor ator. E ele vai interpretar... um cantor que tem tendências autodestrutivas. Será que ele vai se juntar com a menina lá, a perturbada lá, a Evelyn? Será que ele vai conhecer os sentimentos da Ivy, que ela vai ficar viciada dele, com certeza? É, ele deve ficar no lugar do DiMaggio, né? É. Vai ficar no lugar do DiMaggio. E... uma coisa certa, Catarina não vai continuar no papel de Marion pra sempre. Não, se bobear, como a gente já falou, deve ter um salto temporal, deve rolar algum problema nesse meio tempo. Aí, até voltar a série, né? Então, vamos lá. Última notícia aqui, a gente tem a chegada de Robert Patrick. Pra quem não lembra, ele é aquele Terminator que fica em forma líquida de Exterminador do Futuro 2. E ele vai chegar em True Blood, pra aparecer em 3 episódios, como o pai de Alcidão, né? Ai, ai. Mais um personagem ridículo pra porra daquela série, gente. Eu já tô até prevendo que essa temporada vai ser pior. Personagem. Tipo, vai ser pior do que a terceira. Conteúdo, porque tá horrível. Tá, o primeiro episódio foi muito ruim, meu Deus do céu, foi muito horrível. Primeiro que eu não lembrava de metade das coisas que aconteceram na última temporada, né? Pra você ver como a temporada foi ótima. Cara, que episódio chato. Não aconteceu nada de interessante. Foi muito ruim. Caramba. Além do fato, né? Não só ter outro personagem, vai ter Duplo Kanga. Plot reciclado de Vampire Diaries. Achei muito... Coisa mais ridícula. Então, vocês não gostaram que o Exterminador do Futuro vai ser o pai do Alcidão? Não faz diferença, porque tá ruim mesmo. Whatever. Mas já disseram pra mim, eu não sei se é verdade, vocês podem confirmar, que o plot do Alcide é sempre um plot meio whatever, atualmente. Mas ele é o Alcide. Todo esse negócio de lobisomem, cara, não importa. Ele é o whatever, entendeu? Não tem. Ele é meio que fazer o bonito, sabe, lá. Ele não tem muito... Na verdade, metade dos personagens do Blood não tem história. Tá lá pra encher linguiça, se você for perceber. Porque não tem história, nenhuma história interessa, entendeu? Só interessa, quer dizer, que deveria interessar, né, é a história principal da Suki com os carinhas lá. O resto é encher linguiça, cara. Se eu fosse criadora de Blood, eu tirava metade do elenco, porque tá gastando dinheiro à toa. Porque ninguém se importa. Entendeu? Tipo, aquele plot lá das Panteras na terceira temporada. E na última aquilo, também. Cara? Quem se importava com as Panteras, cara? Ninguém... O que foi aquilo? Eu não entendi isso até hoje. O que foi aquilo? Eu acho um personagem muito whatever, assim, tipo... O que ele tá fazendo aí? Só veio pra ser idiota e nada mais, cara. Tipo, a série estava tão ótima na segunda temporada. Era delicioso de assistir True Blood na segunda temporada. Daí ficou assim, desse jeito, chata. Não, eu não gostei da segunda temporada. Eu achava... Não foi ruim, mas eu não gostei da segunda temporada. Eu sei se é porque eu vi tudo direto, assim, né? Eu fiz maratona de Suzanne. Eu não gostei da segunda temporada, não sei porque, eu não gostei. Eu achei muito... Os episódios, pra mim, eram todos muito parecidos, assim. Eu gostei por causa da Rainha de Louisiana. Achei delícia. É, tinha coisas boas, mas tipo, os episódios em si, principalmente na reta final, pra mim era tudo muito igual, assim. Tava tudo muito meio que empacado, sabe? Não ia pra frente, eu não sei. Entendi. Já que a gente já tá falando de True Blood, então, o que vocês acharam dessa premiere de True Blood? Uma merda. É. Consenso geral que True Blood... Olha, assim, teve aqueles momentos que a gente adora em True Blood, né? Porque True Blood tem que ser aquela série boa e engraçada, porque acho que True Blood sempre foi engraçada. Tipo a Pan com o moletom da Walmart. Eu me matei. Foi uma delícia. fazendo aquilo. Pan é a melhor personagem de True Blood, ponto final. É, e ninguém dá bola pra ela, ela não ganha uma história. Eu fico muito puta com isso, cara. Mas ela não ganha uma história só dela. Eu li que a Pan vai ser vai ficar mais focada na Pan nessa temporada. Tomara, né? Por causa que é a melhor coisa que tomara. Tem. Não, teve aquelas partes lá da última temporada da Pan tirando a pele. Nossa. E ela no caixão. Foi muito bom. Mas assim, eu vou dizer o que não importa em True Blood. Trama dos lobisomem, não importa. Trama dos metamorfomagos lá, do Sam virando coisa que matou o lobisomem. Lobisomem Mega também não importa. Alcide não importa. A Suki Fada não importa. O que eu queria que eles focassem nessa temporada era não esquecer da bruxa, tá bom? Porque bruxa foi ponto crucial da temporada. Eles simplesmente esqueceram das bruxas, pelo que a gente viu, né? E focar só na autoridade, cara. Porque a autoridade parece fodona, mas também não parece fodona. Então, focar nessa parte e não deixar que todas aquelas tramas irrelevantes continuem. Por causa que se você continuar com aquela trama que você criou da terceira temporada e não der uma finalidade agora, a série vai ficar uma enrolação e vai acabar mais cedo. Mesmo embora sendo a maior audiência da HBO, a série tá muito ruim. Eu concordo. Ah, True Blood é meio... Eu não sei, as pessoas batem True Blood no pedestal, mas não é essas coisas, não. Tipo, inovou em algumas coisas, mas... Sei lá. Realmente, a Fuku não importa, mas fazer o que? Ela é a personagem principal, sempre vai deixar dela. O Jason, o irmão dela, também pra mim nunca importou. Ele vai continuar sendo idiota e as histórias são sempre as mesmas. Cara, metade do elenco não importa. Cara, metade dos personagens não tem graça. Pra mim, a Tara tinha que ter morrido. Porque eu não entendi até agora como é que eles trouxeram ela de volta. Só tava com metade da cabeça. Ridículo, é forçar demais. Eu só vou voltar se ela voltar, tipo, fodona, vampira louca e matar todo mundo. Porque se não for assim, eu vou ficar muito puta. E a Suki, cara, ela, essa coisa de fábrico. E eu queria que eu continuasse realmente com as bruxas. Eu adoro coisas desse estilo, assim. Adoro bruxas em série, eu acho muito legal. E. Inclusive eu vou ver Charmed, né? Tá? Medo, você quer que eu veja. E cara, tá eu, ruim, sei né? Lá, tá ruim, foi ruim. A Suki, que é a personagem principal, vai se ferrar, cara, ela tá de coadjuvante, tá bom? O Bill e o Eric tiveram que assumir papel de protagonista nessa premiere. Porque tudo que se endereçava era eles, por causa que o resto era tudo chato. A Tara Vampiranha vai virar mais um personagem do mal pra pôr aquela série. A gente já tem o pastor viado vampiro. Aquilo foi ridículo, gente. Aquilo foi ridículo. Ah, não, mas eu gostei. Eu achei engraçado por causa que assim. Foi né? Engraçado, mas sou. Foi. Mas, tipo, quando eu nem lembrava desse homem mais, cara. Aí o homem volta do nada, é só gay, te amo. Oi? É mal sentido. Oi? Como assim, Brasil? Foi, tipo isso. É que assim, na segunda temporada, tinha um pastor, na segunda temporada de True Blood, tinha um pastor que ele defendia que todos os vampiros tinham que parar de existir, né? Certo. Ele tinha sua igreja lá onde ele treinava as pessoas pra matar vampiro. Uhum. E o irmão da Suki, que eu agora esqueci o nome... Jason. Eu sei quem é. Jason. Então, o Jason, ele foi pra lá, né, e ficou lá, aprendeu e pegou a esposa do pastor. Pegou lá. Certo. Pegou. Daí depois, a gente soube, sumiu o cara, né? A gente soube no final da quarta temporada que ele virou vampiro. Ele apareceu lá na porta da casa do Jason e daí ele revelou-se que ele sempre gostou do Jason. E daí ele ficou lá e quis fazer que ele virasse virasse amor dele, né? Já pensei que ele iria hipnotizar o Jason, mas... Lá então, então deixa eu ver se eu absorvi toda a ideia complexa da série. Na segunda temporada tinha um pastor que tinha uma seita pra matar vampiros, confere? Sim. E o irmão da Suki foi pra essa seita pra aprender a matar vampiro. Aham. Uhum. Aí o cara ficou desaparecido. Ele tinha uma esposa. Sim. Sim. O cara ficou duas temporadas desaparecido e quando voltou, voltou como um vampiro gay. Exatamente. Sim. Ah, Brasil. Aliás, nem lembrava da cara do. Ainda bem que eu não perco meu tempo. Essa série. Assim, tem. Olha só, tem tanto vilão que até coisa, ó. Tem a autoridade, vai ter a Tara, vai ter o Russell, que vai voltar, né? Que teve aquela cena que foi a melhor cena de True Blood, que foi na pior temporada também. Que foi a cena em que o Russell tava lá no telejornal, né? Daí ele arrancou a espinha do sal. Eu achei que não sabe melhor, mas. O Russell arrancou a espinha dorsal do cara, nossa, eu ri pra caramba. Tá, voltando. Tem a autoridade, o Russell, o vampiro viado, a Tara. Não tem mais ninguém. Mas é tudo isso, gente. É muita coisa. Ah, dá. Tem as fadas, tem as fadas loucas lá que também deixaram as fadas loucas em aberto. Como assim, fadas loucas? As fadas loucas que apareceram na primeira quarta temporada. Que foram humanos, sei lá, eu não sei como é que é aqui. Eu não entendi o que aconteceu até hoje. As fadas loucas apareceram na premiere da quarta temporada e nunca mais voltaram no Brasil. Que era aquele esquema que a Suki fala, é uma fada, não sei o que, é só fada. É, mas aí elas apareceram na última, foi no último, eu não sei se eu tô certa. Que ela sai e transa com aquele detetive ridículo. Teve um negócio, eu não lembro agora onde foi. Apareceu, né, ela teve um sonho que ela foi lá pra terrinha das fadas e também teve uma vez lá, que a fada marinha, a fada madrinha foi pra lá e ela pegou uma carinha. Aí foi o negócio do dedo, muito escroto aqui. O dedo de ET, né, gente? Muito escroto. E ela lá, com o dedo, daí o cara vai pra trás. Muito foda. Então, aí depois disso, sumiram. Mas eu acho que ainda volta ainda, porque eles estão trazendo gente que, sei lá, mataram há séculos de volta. Ainda tem o Jesus. Tem o Jesus. E a Tia Petúnia tá aparecendo ainda? A Tia Petúnia morreu. Não acredito. Jesus, menino, aquele que era o capeta, que sumiu o corpo. Hã? Como assim Jesus é o capeta? Ah, o nome do cara é Jesus. Aí ele incorpora o capeta. Eu não sei, eu não entendo aquilo. Ele é... Ah, gente, tem outro plot mais inútil de toda a série. É aquele lá do marido da garçonete piriguete. Que droga foi aquela? Eu não entendi. Hoje. Como é que é o nome do cara? Andy? Eu acho que é Andy, né? É Andy. Então, Andy. É, enfim. Tipo, nada a ver. Tipo, aquele plot ali do bebê louco, do... Como é que é o nome do carinha? Não lembro mais. Toda aquela parte ali, pra mim, tinha que ir embora. O Sam é um que tinha que morrer, sei lá, sumir, que não me importa. Resumindo, vocês não gostaram da volta de True Blood, então, né? Não. Mas vocês vão continuar assistindo, né? Óbvio. Sim, eu quero ver que merda vai dar. Que já tá uma merda, eu quero ver se fica pior. Então tá certo, então. Então essa foi as primeiras impressões da nova temporada de True Blood, né? Então agora a gente vai comentar de uma série que estreou, deve ter umas 3 semanas, é uma série canadense. Tem uma ideia bem bacana. Todo mundo aqui assistiu, gostou. O pessoal assistiu 3 episódios, assisti só um. Mas que foi Continuum. Continuum estreou. E foi uma boa estreia, né, gente? Sim, foi legal. Não, foi bem boa. Minutos do piloto, eu fiquei assim, gente, que merda é essa, né? Eu gostei, eu gostei. Dos primeiros minutos da série que foi... Se passaram no futuro. Eu, sei lá, achei estranho, não gostei. Mas depois ficou muito bom. Eu falei, tem que assistir mais, tem que continuar. Assim, como eu só vi o primeiro episódio, eu preciso que vocês tirem uma dúvida minha. Ela tava lá no futuro e tinha aquela organização aquela organização que tava armando lá o esquema pra mudar a organização dos Estados Unidos, do Canadá, né, no caso. Sim. E aí eles fizeram aquele plano Mega Evil lá, quando eles iam pra morte, e vieram parar em 2012, não é isso? É. Sim. Só que eu não entendi qual é, não sei se isso explica no terceiro, no segundo, qual é desse plano. Eu não entendi qual é desse plano. Ah, não, desse plano Mega Evil. Claro. Eles não tinham que voltar pra 2012, eles tinham que voltar pra 2071, 6 anos antes, entendeu? Pra eles tentarem abater as corporações de lá, passado. Só que daí, eles acabaram voltando pra 2012. Só que tem esse negócio, né? Eu quase esqueci aqui quem voltou, mas tinha um cara chamado Kellogg. Porque quando eles voltaram, eles foram lá pra um armazém. Todo mundo foi lá pro armazém da Liberate. A Kiera ficou de fora, mas o pessoal da organização terrorista foi lá pro armazém em 2012 já. Foi lá pro armazém, ficaram lá e pegaram as armas. Só que faltou um cara, que é o Kellogg, que eles disseram que ele tava morto. Esse cara voltou também, ele é um velhinho. Daí a gente fica sabendo, né? Esse cara voltou, mas o que, que ele tá fazendo? Então eu fiquei pensando que ele talvez sabia que eles voltariam pra 2011... O Edward Kellogg, que eles voltariam para 2012 e que tem toda uma conspiração aí, entendeu? Mas os carinhas que voltaram, que foram o Travis, o Lucas, o Curtis e o James e a Sônia, eles tudo estavam lá na organização do armazém, mas o Kellogg, que necessariamente Kagame, com certeza, desculpa, Kellogg é o engenheiro, o Edward Kagame, ele se perdeu na viagem, parecia que tava morto, mas todo mundo sabe que não tá, vai aparecer mais pra frente, porque a série só vai ter 10 episódios. Uhum. E daí o Kagame, que é o líder, né, ele provavelmente sabia que eles voltaram pra 2012. É tudo que uma série futurista tem que ser, cara. Eu achei demais, os efeitos são muito bons, entendeu? Eu acho que a atriz que interpreta a Kiera, ela é muito... Nossa, ela é muito ruim. Vamos combinar que ela parece um robô. Fuck, bloody hell, se mata. Eu gostei. Ela parece um robô. Ela é muito ruim. Ela tá em 2017, ela voltou pra 2012. Ela tem que parecer um robô. Ela tá ótima. Eu até entendo. Não, ela já parecia um robô em 67. Não, eu não sei o que você tá falando. Porque eu também achei uma falha nisso. Que parece que ela, como policial, tá, tem aquela roupa especial. Mas realmente parece que meio robotizada, assim, né? Ela parece meio robotizada, mas eu acho que é a personagem mesmo, por ser a policial do futuro, eu não entendi, assim. Isso me incomodou também no começo do episódio, porque ela parecia um androide, realmente. Exatamente. Mas eu acho que não é bem ela, mas é o comportamento da personagem, entendeu? Da personagem no futuro, como eles são no futuro, no futuro. Ficou meio assim pra mim. Eu não gostei disso também, não. Isso me incomodou. Mas ela, assim, nos outros episódios, no primeiro episódio eu ainda tava muito assim. Mas depois ela vai. Porque ela vai se conectando com o garoto, né? Que ela conversa. Que é o. Esqueci o nome dele agora. O Alan. E o Carlos, né, que é o... Que claro que vai ter um romance, né, na cara. Que é o detetive. E aí ela fica mais humana, assim. Ela vai lembrando da família dela e tal. Mas realmente, ela meio que o comportamento dela, quando ela tá atrás dos caras, ela sendo a policial, ela é bem robótica mesmo, assim. Isso meio que incomoda, assim. Mas, enfim. Outra pergunta que eu tenho pra fazer pra vocês é, quando ela chegou aqui no nosso tempo, que ela encontrou com um camaradinha lá que é o criador da corporação, não sei o que, trerel, e eles estavam conversando, aí ele falou que existiam duas possibilidades: de ela ter realmente voltado no tempo, ou daquilo ser uma timeline, a mesma timeline dela, continuando a história do ponto em que ela estava. E eu entendi, pelo final do episódio, que é realmente isso. que ela vai encontrar com ele muitos anos no futuro, até porque ele fala assim, ah, eu tava esperando, esperei muito tempo pra esse encontro com você. Não. Não sei se vocês tiveram essa... Não. Não? Ela conhece ele do futuro, porque, inclusive, isso que eu gostei do episódio, é que ele tem a ver com a volta dela, com a volta dos caras. Uhum. Pra cá, porque foi ele que deu, ele que meio que deu o sinal, tipo, manda eles pra lá. Ela conhece ele, ele vai ser um grande figurão lá da tecnologia no futuro, entendeu? Ela o conheceu e ele falou o nome pra ela, então ela lembrou dele, mas não tem nada a ver. E não ficou claro ainda o que seria, né, se essa timeline ou se ela voltou pro passado, ainda não ficou claro. E também tem uma coisa que não ficou clara, que me incomoda, é realmente a intenção dessa organização, realmente, entendeu? Eu não entendi, não ficou um motivo assim, muito específico pra mim. Por que que tá, eles são criminosos, tá? Por quê? O que que eles querem, entendeu? Eu não entendi. Não ficou claro. Que a Liberate quer. Porque não fica, tipo, tem assim, eu entendi depois que é porque o governo meio que toma conta de tudo e eles são os rebeldes, mas eu não, sei lá, não ficou claro pra mim até hoje, assim, porque eles não falaram claramente ainda o que, que eles querem, o que eles estão fazendo. É por causa que, assim, as corporações, quando elas tomaram conta de tudo, os governos ficaram reféns, né, mas as corporações não estavam, assim, titoriando do centro do algo, elas... falavam exatamente o que o governo tinha que fazer e todo mundo sabia que as corporações estavam no comando. E esse grupo Liberate, eles queriam a volta da liberdade e um governo fixo democrático. Daí eles estavam lutando por isso. Daí logo no piloto, na primeira cena, quando a Kiera entrou e o Calog estava lá dando um videozinho e o prédio caiu... É o Calog, é outro cara. Ai, whatever, pô. É outro. Não, pera, é o Calog sim, é o velhinho, não é? Não, o Calog é o que tá ajudando ela, o traidor lá dos outros. Ó. Ah, é o Kagame. Isso. Kagame. É, não sei o nome dele não, eu só sei que naquela... É o Edward Kagame, exatamente. É. Daí, tu viu, eles estavam lutando ali pra matar o chefe da cooperação. Daí eles queriam botar... Não, então, ou é o padrasto ou é o irmão da Gaíva que vai começar isso. Eu tenho essa impressão. Porque eu não sei se foi no último episódio que eles estavam falando. Que ele tá falando assim, falando coisas da corporação, das corporações, ele é meio contra essa coisa de energia, de tecnologia e tal. E que ele ficou meio assim, bolvarão quando a mãe do Alex falou que ele era igual o pai e tal. E tem a ver, isso que é legal, porque eles construíram realmente, entendeu, a história. Pode ser que não seja, mas se não for, eu vou achar muito ruim, porque eu achei muito legal isso. E também, como que o Alex vai se envolver nessa história de mandar o jogo pro passado, né? Porque eu tenho certeza que tem o dedo dele nisso. Tava na cara. Tem também aqueles flashes do futuro que eles fazem, sabe? Que assim, que no terceiro episódio da Kiera, que tava lá no futuro, que ela... A Rainha de Copa. Quando ela entrou na corporação, sabe? Eu achei aquele muito, tudo muito interessante. Se eles continuarem assim, batendo na trama principal, vai ficar bem legal. É, eu gosto. Eu não gosto muito dessa coisa, não, mas vocês sabem, o Eduardo sabe mais, que ele me conhece bastante. Que eu não sou muito chegada dessa coisa de ficção científica, não. Mas, cara, eu gostei muito da série. Não sei porquê. E não pelo o piloto, realmente, quando começou eu achei meio idiota, assim. Mas depois foi andando e. Principalmente depois que ela veio pro passado, né? Que ficou muito legal. Ah, e tem também aquelas adaptações que ela tinha que fazer, né? É um choque cultural. Aquele negócio. É, eu até que ela se adaptou muito rápido, né? Não, mas teve aquela parte lá, que ela tava lá com o Bluetooth, que ela... Não, isso foi legal. Mas eu achei que ela se adaptou bem rápido, assim, em outros aspectos. No piloto, por exemplo. No piloto só foi mostrado como ela tinha dificuldade no terceiro episódio. É. Em coisas básicas, assim, que ela se adaptou muito rápido a isso. Tanto ela quanto os outros, né? Os outros já, tipo, já, né? Somos aqui, somos da galera. Somos desse tempo. E é nóis. É. Principalmente o tal do Kellogg, que ele, então. Aquele cara, eu não sei. Ele... Sem probleminha pra se adaptar, né? Né? Já vou pagar minha casinha, já vou pagar minha conta de luz, de água. É, adoro esse povinho daqui. As mulheres são muito fáceis, vamos nessa. Internet com 5 mega, tô adorando. Né? É porque eles tinham estudado já, cara. Por isso. Não, mas eles estudaram 6 anos atrás. É, eles voltaram pro tempo errado, filho. Que coisa! Vocês também ficam implicando com o pessoal que volta no tempo. Que não, mas coisa! A parada do Bluetooth foi muito engraçada. Mas aí eu pergunto então contínuo, vocês vão continuar com contínuo? Contínuo. Eu contínuo, com certeza. É, isso aí. Então, pra você que tá aí na Summer Season sem nada pra assistir, contínuo é bacana pra caramba. Pega na locadora virtual lá, entendeu? E dá uma olhada, porque vale muito a pena. Então, nem já saiu o quarto? Ainda lá, já saiu o quarto na internet. Não acredito. Absurdo. Maritinha. Então, vamos lá. Próxima série que a gente vai comentar aqui da Summer Season é uma série que estreou nessa última semana, que é a continuação de Dallas. Sim, sim. A série de sucesso lá na TV americana durou 13 temporadas, 385 episódios e estreou essa semana Dallas, uma grande novela mexicana, sabe? Eu gostei pra caramba de Dallas. Eu gostei muito. E você, Lana? Você gostou de Dallas também? Cara, eu vou falar que eu não gostei. Eu não, assim, vou explicar. Eu achei, tipo, novelão demais. E eu não vou acompanhar. Mas o piloto tá ruim. Só que fala de uma história muito estranha. Essa coisa de petróleo, de energia. Eu tava já, tipo, ai meu Deus, isso, eu não sei. Eu quero saber. Que entendeu? Isso, Lu? Que chato esse povo. Tá fazendo terremoto. Aquilo eu achei meio absurdo, né? Tá pegando a gente. Não, você achou absurdo. Tá fazendo terremoto. Eu falei... Tu não achou que, tu não achou que foi muita audácia, não? Ele simplesmente... Esse, ó, foi sombada na cara, eu vou dizer. Merece o prêmio sombada na cara. Porque o piloto foi sombado na cara o tempo todo. Aquele velho lá morreu. Eu falei, gente, o velho tá morto. É o marido da Jimmy, né? Jimmy é o velho. É o marido da Jimmy, Eugênio. Esse velho merece ter morrido já. Quando ele fez a primeira parte da série, ele já era velho. Eu falei, meu Deus. Daqui a pouco o velho volta, tipo, ah, comigo, o frango daqui é bom. Vamos nessa. Vamos, né, nos vingar de todo mundo. E aí? Vamos lá, cara, Manolo. Que merda é essa? Eu não entendi nada. Não, e tipo... Não, eu tô entendendo. Cara. Não, tu viu que, né, a parada é muito frenética. O, tipo, o cara mais velho do mundo deve ter uns 500 anos. É pai do cara novinho, entendeu? Velho... Falei, caraca, como assim? Gente. Aquela, ó, aquela menina. Aquela menina tá muito feia. Ela era de. Furiosa. Eu acho que ela tá horrível. Ela é furiosa. E aquela outra também tem um corpo horrível. Uma roupa horrível de tênis. Mostrando aquele sutiã horrível. Não posso falar. Eu sou mulher, eu entendo, que é horrível. Lá se pegando. Moisés não viu porque não tem sexo. Eles vão se pegar forte. Sim, lá, o, pegar, a Velozes e Furiosos. Mas, cara, eu também faço que a história é uma continuação, né? Tipo, muito de coisa falando, tipo, hoje não sei. Cadê? É, não, o que eu achei, assim, o que, assim, me deu um pouco de dificuldade em acompanhar o começo da série, é que eles partiram da ideia de que todo mundo já viu Dallas alguma vez na vida, e todo mundo já sabe o que aconteceu, já sabe quem são os personagens, porque eles só apresentaram lá o John Ross e o menino lá, o jardineiro de Desperate Housewives. Achei difícil só... essa coisa de John Ross, isso... John Ross, toda hora. É, não, é o cara que ele tem nome e sobrenome, ele não é qualquer não merda. Não é qualquer merda, só ele que tem nome e sobrenome, né? Que o resto é tudo com o mesmo nome, só ele que é só que ele. É, não, e aquela cena do final do primeiro episódio, com ele encontrando com a mulherzinha no meio do... Tem aquilo muito, cara... Olha, sapateou na minha cara. Cara, foi muito ridículo aquilo, cara. Eu falei, não acredito nisso. Amanhã ele vai lá pra se ajudar com mim. Depois ele vai lá e fala, eu vou te levar todo mundo. Eu quero tudo meu. É, eu já era um filho da mãe há 13 temporadas atrás. Vou até pegar, vou sambar na cara de todo mundo se eu tiver cara, vivo ainda. Gente, aquilo foi muito... Tipo, de onde saiu aquele campo de futebol, gente? É! E nada a ver, eles se encontraram, tipo, no meio da estrela, no meio do campo. Tem aquele impacto, sabe? Olha, a abertura também, eu, tipo, oi, eu tô vendo a série antiga, não é possível, né? Mas a abertura, ela é uma homenagem à abertura da série original. Ah, gente, pelo menos botou a série musiquinha mais legal, né? É a mesma abertura, mesma música, o mesmo formato, mesma coisa. Já na série. Da única da série original. A única coisa diferente é que não aparece as fotinhas, só isso. Não aparece as fotinhas das pessoas. Então, mas você não vai continuar com Dallas, né? Eu acho que eu tinha visto dois episódios. Aí eu assisti o piloto, eu falei, caramba, vou ver o segundo, depois eu tenho que ter isso. Eu não vou ver a merda. Eu não vou ver porque eu não vou continuar. E tipo, a série é muito rápida. Eles jogaram 50 plots na nossa cara, assim. De uma vez. Verdade. E eu não vou continuar. Vamos ver? Não sei, de repente eu volto, né? Isso. Pelo menos a gente não pode reclamar que a série é Game of Thrones, que é super parada. Você perde o plot. Exato, piscou, já Deus, era. Mas tinha falando o Igor, mal de Game of Thrones. Você não tá. Fala de Dallas, você, né? Você, a per, eu vou fazer uma pergunta só. Você não está assistindo não. Dallas, não é? Você não vai não. assistir Dallas, não é? Então, próxima série. A nova série de Amy Sherman Paladino, a criadora de Gilmore Girls, estreou essa semana Bunheads. Sim, sim, sim. A nova série dela. E eu achei, cara, Lu, eu gostei, cara, eu muito também. De Bunheads. Eu, tipo, eu assisti Janinha, né? Jane Valentine. Aí apareceu, né? O negócio de Bunheads. Eu falei, ah, tá, que isso? Vou procurar. Porque tinha as bailarinazinhas, eu adoro tudo que tiver dança, assim, eu gosto. Menos dança de famosa. Aí, tipo, eu falei, tá, vou ver. Aí eu vi o trailerzinho, né, que fizeram. Tipo, eu vi assim, 2 segundos e falei, ah, não vou ver essa merda não, porque deve ser muito ruim. Aí depois eu achei, tá, vou assistir. Cara, eu achei que ia ser muito infantil, assim, a série. Que ia ser aquela coisa mesmo infantil, sabe, bobinha. Mas, cara, no final do episódio eu falei, cara, adoro, adorei, adorei. Muito bom. Não, e assim, é muito vibe de Gilmore Girls, cara. Até a musiquinha quando ela tá chegando lá na loja pra comprar. Aquela coisinha do violão e a pessoa cantando lá, lá, lá, lá, lá, só. É muito bonitinha, é sério. É música. Legal. É muito fofinha, cara. Vai, muito fofinha. Eu vou assistir. Gilmore Girls mesmo, ainda mais agora, né? Não vou falar o plot final, né? É, eu fiquei, cara, muito, eu fiquei triste muito com a série também sambou na minha cara, porque eu falei, gente, eu não acredito, série da ABC Family matando pessoas. Não faz isso. Exatamente. Matando pessoas de bom coração, né? No piloto. Gente, eu adoro, olha, eu achei muito legal. Eu achei muito legal a série. Muito bom. Foi uma grata surpresa. Então, vou fazer. Foi. E vamos continuar assistindo Bunheads. A pergunta pra você, Rico. Você assistiu Bunheads? Mas eu assisti toda. Você pretende assistir? A pergunta é, você pretende assistir Bunheads? Já tenho minha Heart of Dixon, cara. Não preciso disso. Cara, Heart of Dixon é Fall Season. A gente tá falando de Summer Season e Mid Season e todas as seasons Summer do ano. Summer Season. E eu tá falando tenho de Big Project. Então, eu não preciso disso. Claro que precisa. Então você não vai assistir Bunheads, né? Então pronto, eu e Luana vamos assistir. Próxima série é a série que todos amam e a Luana odeia, que é Pirulito Liars. Sim, depois de um hiato gigantesco de 2 meses, né? Que a série acabou de acabar e já voltou. Obrigado, ABC Family. Né? Pretty Little Liars voltou, sambando nas caras de todas as sociedades, todas as pessoas. Tivemos a volta da Pá. A Pá está de volta. A Pá está enterrada. Ela não está mais para enterrar. A Pá estava de volta em PLL, entendeu? E, segundo frase de querida A, Mona brincava com bonecas. Eu brinco com parte de corpos. O jogo começou, vai. Olha, que poder. Acho que eu vou ver de novo. Entendeu? A Luana trollando, PLL. Olha, eu assisti 2 temporadas com o negócio morrendo. Quando eu sabia que era essa piranha. Aí chega no final da segunda, essa piranha não é essa piranha. Eu fico muito óbvio. Lu, vem assistir, porque a produtora da série disse que nessa temporada vai revelar quem é todo o time de ex. Não, cara. Da ex. Uai, a primeira. Pô. Elas são muito burras, tá? É um absurdo. Ô. Tá bom. Não, ô Igor, o que foi? Eu nunca ia deixar alguém ficar me manipulando desse jeito, cara. Eu sei se vai ser muito ferrado, cara, no meu quintal. Eu não ia deixar ninguém fazer isso comigo. Isso me dá raiva, cara. Tipo, elas ficaram, não vou gozar não, porque eu tô pegando o meu professor. Ah, porque eu, sei lá o que eu fiz. Tipo, porque eu roubei, minha mãe roubou uma graninha ali do banco. Então, mano, fala sério. Que ódio. Isso me dá muito ódio, cara. Muito ódio. Ô Igor, o que você achou do verão da ABC Family durar 5 meses? Ah, sim, né, povo. ABC Family gosta de dançar todos os tipos de música. na cara da sociedade. Dançou tango, sambô, samba de pagodinho na cara da população, né? Sai e volta aqui. Filho de Horários não pode ser dita como uma série de uma só estação. Ela é summer, mid, fall, winter, é malhação, tudo, né? Ao mesmo tempo, né? É malhação. Ela não acaba, ela já volta. Então, assim, é muito engraçado, porque Pretty Little Liars tem aquele plot maravilhoso que todos amam. Da água do rio, né, até a pá. Todo mundo já sabia que Jenna, nesse último episódio, Jenna voltou enxergando, né? Não enxergando, mas todo mundo já sabia que ela enxergava, mas ela tava mais cega do que ela tava antes, né? Daí, é que assim, presta atenção. A Jenna, ela fez uma cirurgia, né? Ela fez alta cirurgia, que daí ela recuperou a visão. Só que ela mentiu pra everybody. Na verdade, ela tava enxergando. Sim, é daí, que eu peguei. Aí ela sequestrou a Emily e jogou ela pra perto da onde ela tinha cavado a sepultura da Ellison. Da Ellison. Daí ela chegou lá e colocou a coisa. Descobriu isso no flash, no meio da prova. Sim, da Emily, né? Eu não entendi aquilo lá, por causa que a... Primeiro eu pensei que a mãe da Arya tinha sido quem tava levando ela, sabe? Por causa que a mãe da Arya tava lá colocando os cabelos. Aí eu pensei que foi a mãe da Arya. Daí eu fiquei, ok. Que cabelo, botando cabelo? Não, é que tem... Não, você não tá entendendo, Lu. O corpo de Ellison sumiu. Exatamente. Da cova. Mas, gente, olha só. Me perdi todinho agora. Tipo, pra que eles cavaram a cova? Pra quê? Me fala. Não foi eles. Foi pra incriminar elas, entendeu? Incriminar elas como se elas tivessem tirado o corpo da Ellison de dentro do túmulo, tá. Entendeu? Mas tu não sabe o que é um absurdo, Luana? O maior absurdo é que as garotas são muito burras. Assim, elas não pensam assim, ó. Quando a Spencer tava no carro com a Mona na season finale passada, que a Mona falou muito claramente que eu sei. Então, é um. É você ser time, o time da Ei. Eu te acho esperta. Junte-se a nós! A Spencer ainda continua acreditando que só existe a Mona. Entendeu? Sim, sim. Vira, é um absurdo aquilo. Exato. Entendeu? Ah, o pior mesmo, não. Eu vou te contar o que é pior. Quando a Mona tava no carro da Spencer, a Spencer pegou o celular muito rico dela e colocou assim pras garotas. Ela ligou assim pra Hannah. A Hannah tava com a Emily Arya assim perto delas. Elas viram o teto. O carro somente só dava pra ver o carro da Mona. Até que a Hannah exclamou: olha só essa frase. Eu sei onde é isso. Vamos pegar um atalho. Só que só dava pra ver o carro, cara. A Mona, a Spencer pegou o celular dela, não sei onde é que ela colocou, talvez colocou no Skype, em que dava pra ver, assim, o carro da Mona, né? E as... Eu acho que você tá sendo muito duro com o PLL, é assim, entendeu? Cara, eu não tô entendendo nada desse episódio, dessa explicação, porque é muito spot das coisas. Acho que você está sendo muito duro com o PLL. Eu vou tentar fazer um resumo, Lu, pra você ver se você consegue me entender, então. Seguinte, PLL voltou 5 meses após aqueles eventos lá do final da temporada. Prenderam a Mona, Mona tá no hospício, né? E você descobre, elas começam a ser ameaçadas pela A de novo. Então você percebe que, como você já tinha visto no final da temporada, que a A não tá sozinha. E como a gente já sabe, não trabalha sozinha. Só a Lyra Silver Pfeiffer que acha isso. Então, essa nova A quer arrumar um jeito de incriminar elas e mantê-las presas ao joguinho dela, fazendo o quê? Com que elas sejam incriminadas de terem tirado o corpo da Allison do túmulo, entendeu? E aí que começa a nova brincadeira. Inclusive, quando elas descobrem no segundo episódio que Katia Cega está enxergando. Foi um plot triste, né? Assim. Sim, por quê? Elas falaram assim, Luana. Katia Cega tá toda trabalhada no óculos lá, no Ray-Ban, né? Claro. Vindo com sua bengalinha. E elas falam assim: não parece que ela está mais cega do que antes? Assim, né? Como? Falei, acredito nisso. É. Nada, assim, causa mais cega, tipo. Sem falar das cenas de pegação que tá rolando em Pretty Little Liars. Muito forte as pegações. Quem tá pegando quem, gente? Não é HBO. Não é, quer dizer, não é ABC Family. É pornô. As pegações mais fortes são de menino Toba e Lyra Silver Five. Eles voltaram. Sim, estão se pegando fortíssimo. Por quê? Menino Toba mora num loft que o chuveiro quente não funciona. Olha que barra. Então, ele tem que tomar banho na casa de Spencer. E como a maioria da... Como todas as... Sim, e como todas as PLL não tem pai nem mãe, né? Porque elas só aparecem... É, os pais e as mães aparecem assim avulsamente. Não tem mesmo, você nunca... Não tem. É porque, não sei se vocês já repararam, mas a mãe da Spencer é igualzinha a Olivia de Law & Order. Eu não via, mas eu sei quem é. É que ela não tem, né? Ela é igualzinha, cara. Eu tenho muita impressão de que ela tá fazendo uma ponta em PLL pra ganhar uns trocados a mais. Ela vai lá... Vou voltar a falar em ordem, vou trabalhar, filho. e teve um plot super descabido pra mim, que foi aquele do brinco, né? O brinco que a Ei mandou pra área, onde ela lembrou que ela vandalizou o escritório do pai dela quando tava traindo lá com a Meredith. Falei, ah, gente, pra que isso, Brasil? O que isso me interessa? Não, peraí. Tem um negocinho que eu vi no Tumblr, que é elas numa casa de alguém. Eu não reconheci a casa. Parece que estão fugindo de alguém. Rola isso? Não rola perseguição ainda, né? Porque é PLL. PLL é de tudo. Nesse episódio a gente só teve de descoberta assim mais sinistra que Katia Cega está enxergando. Tem uma parte que elas estão quebrando. Da escola são automáticos, gente. Entendeu? As coisinhas caem lá, eles já colocam. Eu achei que ela é muito rico e muito chique. Tem uma... Ah, é verdade, Lu. Sanitários com sensores, gente. Elas acharam, Lu? A gente esqueceu de falar. Emily recebeu um colar feito de dentes. Escrito, mortos não falam. Não, mas tem uma cena que elas estão quebrando tudo. É a Arya e a... Ah, tá. Isso daí é um flashback de quando a Arya descobriu que o seu papai estava traindo a mamãe com a menina loura. Tá. Aí ela loura, vai lá e quebra tudo. Com flashback. É, ela quebra tudo. Aí, Ei faz o quê? Ameaça a Arya 5 anos depois de contar pro papai que ela tinha feito aquela barra toda no escritório. Ah, pelo amor de Deus, né? E aí a Arya conta pro papai, né? Conta pro papai, papai fica muito triste com ela. Além dela estar saindo com um pedófilo, ela ainda fez vandalização no escritório. Que coisa. Mas a verdade é que PLL está muito crocante. Essa semana vai ter mais um episódio e a gente vai toda semana comentar de PLL. Toda semana. Até chegar o hiato da série. Daí volta. É... Pra gente terminar esse podcast, ficou por último a melhor série dessa Summer Season, que é The Glee Project. Sim, sim, sim. Titia Ryan voltou, junto com titia Zack, com titia Robert, com titia Nick, voltaram. E Glee Project voltou esse ano com uma revelação muito bombástica, Luana. Prepara, você tá sentada? Tá. A revelação que titia Ryan fez... No começo de Glee Project, essa temporada só terá um vencedor. Uau. De The Glee Project. Quantos vencedores tiveram antes? Quatro vencedores na primeira temporada. Quatro, querida. Entendeu? Eu fiquei assim, chocado. Foi um tapa na cara da sociedade, como a titia Ryan gosta de fazer, né? Então, um tapa na cara da sociedade e disse que vai ter só um vencedor. Depois desse choque e desse ataque cardíaco que eu tive. Apresentou-se assim os candidatos. Cada um melhor do que o outro, né? É, você fala um, eu falo o outro, Igor, por favor. O quê? Mas eu não sei. É, você fala um candidato, eu falo o outro. É. Por que, Lu? Porque essa temporada de Glee Project tá tendo muita diversidade, entendeu? A gente tem uma cadeirante, a gente tem um cego, a gente tem o Justin Bieber. Pô, tem uma menina que é igual ao Justin Bieber / Maria Gadu. Ele merece. Sim. Sim. Ah, Igor, você tá esquecendo de falar a melhor coisa pros ouvintes e pra Luana. Titio Ryan gosta de Shanna. Assim, né? Gosta. Sim. Titio Ryan gosta de Shanna, Luana. Shanna, ela me explica pra Shanna. Shanna é essa. Shanna é uma das participantes da nova temporada, que ela é conhecida como o bebê do crack, porque a mãe dela usava crack quando estava grávida. Olha, que forte isso. Sim, e a gente ainda tem a muçulmana que perdeu a virgindade com um tampax. Exatamente, é uma coisa maravilhosa. Como ela conseguiu fazer isso? Participantes ricos. Ai, é uma delícia. Gente, a mulher foi mesmo falar que fez isso, gente. Sim, sim. E que a mãe... É porque ela é muçulmana, né? A mãe dela não sabe nem que ela beijou um menino na boca. Mas aí, como ela é toda saidinha, no segundo episódio ela já beijou logo dois meninos e uma menina pra poder, né, escancarar a parada logo. Exatamente, exatamente. Aí na primeira semana de Glee Project tivemos como mentora quem, Igor? Quem foi a mentora? Lia Mitchell. A querida de Luana. Rachelzinha foi a mentora. E aí eles fizeram um númerozinho musical de Born This Way, que... Ai, gente, já deu essa música, né? Quem aguenta mais? Vamos botar Bad Romance Born ali, this... né? Ai, cara, ninguém aguenta mais. E aí, titia Ryan e Lia optaram por gostarem de Shanna e os dois escolheram Shanna. Mas olha só, entendeu? Quem... Então, o que essa mentora faz, afinal de contas? Cara, nessa mentor... A mentora, ela vai lá e assiste o que eles chamam de dever de casa. Que eles apresentam uma música de acordo com o tema do dia. O tema do primeiro episódio foi individualidade. E aí eles têm que mostrar que mesmo em grupo eles conseguem ter características que os distingam da maioria, né? Como ser cego, como ser transexual, como ser cadeirante, como ser menina do crack, como ser Justin Bieber não destacasse as pessoas, entendeu? O que você está fazendo com Justin Bieber? Sim, tem. Né? Igor, bota a foto pra Luana de Maria Gadu. Ela aqui, ó. E aí, o que acontece? Quando aí o mentor escolhe a pessoa, né? E fala assim, ah, você ganhou, você foi melhor no número em grupo. E aí a pessoa ganha um prêmio que é melhor do que barras de ouro que valem mais do que dinheiro, que é passar 2 minutos com o seu mentor. Foi assim. Sim. Dois. Só. E aí... Sim, aí você pensa. Lia Michele teve 2 minutos com Shanna. Shanna. Pra Shanna poder aprender tudo que Lia Michele sabe em inglês. Eu não gosto da Shanna. Coisa, né? Shanna tem que morrer, país. Ah, eu gosto tanto de Shanna. Eu não gosto. Eu acho que a craqueada, eu acho ela tão... whatever. Mas não. Porque... Mas em geral, Igor, todas as pessoas gostam de Shanna. Nem todo mundo. A maioria das pessoas. São... Sim, tem pessoas que não gostam, mas a maioria gosta de Shanna. Até Titi Ryan. Exatamente. Gosta de Shanna. Zack fingiu que gosta de Shanna. Exatamente. Ah, e essas frases de duplo sentido agora estão me matando, gente. E sabe uma coisa muito boa também que teve nesses episódios, Luana? Zack, que é o coreógrafo, ensinando o cego a dançar, falando assim... Agora é assim, 1, 2, pra direita, pra esquerda, 3, 4, desse assim jeito. Mesmo, um carinha cego? Tipo, sim, o cara é cego. E, ai, cara, ele é muito retardado, tipo, ele não sabe dar, tipo, eu fico tipo típico com esse tipo de negócio, tá vendo? Pra mim, o melhor de tudo, foi quando a cadeirante foi lá e fez aquele negócio com a cadeira de rodas no clipe, que eu pensei que ela ia cair pra trás. Foi um absurdo aquilo, gente. Ela empinou a cadeira de rodas. E ainda teve, né? A gente ainda tem nessa temporada, Luana, um transexual. Ele era menina e agora quer ser menino. O Nick é o contrário. Era a menina que ia ser menino. Ela é menina e quer ser menino. Sim, sim. Tá. E tem a voz igualzinha do Alvin e os Esquilos. Que foto muito. Igualzinha. Né? Aí eles fizeram lá o clipezinho lá de Here I Go Again, do Whitesnake. Que eu achei tão chato. E o menino country foi eliminado. E aí a gente teve o segundo episódio de Glee Project essa semana, que foi o de habilidades de dança. E a gente vê que ninguém sabe dançar em Glee Project 2. Não. Não, ninguém sabe. Não, e a menina cadeirante querendo fazer a parte da música que diz rodando. Sim, que óbvio, ai, né? Nossa. E a gente teve o mentor mais expressivo. Entendeu? A gente teve Lia Michele no primeiro episódio, e no segundo episódio a gente tem ninguém menos do que Samuel Larsen, um dos quatro vencedores de Glee Project. Exatamente. Tem coisa melhor do que pessoa voltando de Glee Project 1 pra ensinar esse povão como é que é bom, como fazer as coisas. Muita relevância que Samuel tem na série, né, menino? Samuel tem muita relevância na série. Samuel, afinal de contas, é o carinha do dread? É, Samuel Rastafari. Quem pessoa? Que isso, Brasil? Exatamente, Brasil. Entramos agora na vida privada de Luana. Adoro. Mas aquele negócio, o Glee Project tá muito bom. Muitas sambadas. Eu recomendo pra você de casa. Pra você, Luana. Tem que assistir, Luana. É 40 minutos que passam voando e tu ri horrores. Ah, já que a gente tá fazendo aqui o cast ao vivo, eu tenho que contar uma novidade que eu acabei de ler aqui. Que a saga Crepúsculo vai sofrer um reboot nos cinemas. Sim, nem acabou e já vai sofrer um reboot. Vai se fuder. Concordo. A Posse parece aquela mega audiência, aquela porra daquelas crianças pré-adolescentes falando bem de novo. Ai, que ódio. Cara, como assim? A série não acabou e já vai fazer um reboot, cara. Por não, favor. Só me falta a Kristen Stewart e o Robert Pattinson aparecerem, né? Ah, agora eles vão ser os papais vampiros. Ai, Jesus. É, eu não consigo mentalizar isso também, não. Também não consigo mentalizar isso, não. Mas esse foi o nosso primeiro podcast Plus. Ficou grande. Né? Essa é, né, a nossa proposta, mas ficou bem legal, ficou bem grande. A gente botou bastante notícia, bastante coisa de série. E semana que vem a gente vai estar de volta, a gente não sabe se é com a mesma bancada, com outra bancada, mas a gente espera que você tenha se divertido bastante, você tenha gostado bastante. Luana, aquele merchan, aquela despedida que só você sabe fazer. Então, é isso aí. Foi legal, foi bacana. Não sei se estarei aqui semana que vem, provavelmente. E sei lá, é isso. Tchau. Você agora, a nossa Val Marchiori do podcast. Merchan e despedida. Ai, tá bom, então. Vocês podem ir no meu blog Rico, eu, séries e você. Eu também escrevo pro Viciados. Faço esse vídeo contínuo e VIP que acabou agora. Sigam no Twitter, @igorjani. Sou também acessível no Facebook, mas eu não sei de todo mundo, só pessoas ricas que nem eu. É isso, obrigado, tá bom? Continue nessa vida rica e glamourosa que só vocês, população que me ouve e nos ouve, pode ser. Ai, gente, e eu sou o Eduardo, né? Você pode me seguir no Twitter no @edu_sacer. Eu tô dando expediente aqui também no viciadoinserie.blogspot.com. Lá no seriemaniacos.com.br e no seriesnoonibus.com.br. Acompanhe a gente em todas as mídias sociais, se você puder. E o que você quiser, é claro. Então, esse foi o nosso primeiro podcast Plus. Semana que vem a gente pode estar de volta. Quem sabe daqui a 2, 3 semanas, 4 semanas. E você pode deixar aqui nos comentários sugestões para o nosso podcast Plus. Sim, sim. Para o nosso podcast oficial. Deixa aqui embaixo, ainda que você não queira, né? Mas faz uma forcinha. Ajuda a gente. Tá bom? Um grande abraço e até o próximo. Tchau. Sim.